Olá, amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Whatever! Gritem, Whatever! Good morning, USA. I got a feeling that it's gonna be a wonderful day. The sun in the sky has a smile on his face, and he's shining a salute to the American race. Podcast Whatever no ar, e esta semana vamos falar de uma coisa que ninguém está falando, todo mundo está quieto, todo mundo não está nem querendo saber, que é sobre a saga Guerra Civil nos quadrinhos e as histórias que ela pode render aí nos filmes da Marvel Studios e do lado do Homem de Ferro, eu não sei se está do lado do Homem de Ferro, está seu Zenon para falar sobre isso. Eu estou do lado do Homem de Ferro, não, do Capitão América, eu acho mais legal, cara. Meu capitão! Acabo de ver dois aviões se aproximando. Serão amigos ou inimigos? Bom, devem ser amigos, porque estão vindo juntos. E do lado do Capitão América, imagino eu, não sei, eu o senhor Modeste. Na verdade, eu tô do lado do Hulk, porque o planeta Hulk é mais legal que Guerra Civil. Soldado! Sim, capitão. Já verificou quantos sobreviventes sobraram? Sobraram 3 vivos e eu. E no meio da bagaça, feito Peter Parker, está o senhor Moura. Ah, o Homem de Ferro é um filho da puta. O inimigo se retirou? Parece que foi por causa do que dissemos. Como pode dizer que se retiraram por causa do que disseram? Me fala. Dissemos, nos rendemos. Tem detalhe aqui que eu falei que eu tô do lado do Homem de Ferro, minha esposa olhou brava pra minha cara, tipo, o quê? Me chamando de Homem de Ferro? Pois então, a gente vai falar sobre essa saga da Marvel lá, que saiu nas meados aí dos anos 2000. Que Guerra Civil foi o primeiro estopim do retorno das mega sagas a todo ano, né? Todo ano passou a ter mega saga depois que o Guerra Civil foi lançada. Antes teve Dinastia M, lembra? Foi antes de Guerra Civil? Foi antes de Guerra Civil, foi uma Guerra Civil, inclusive os mutantes só tinham 149 mutantes dentro da Mansão Xavier. Eles fazem, inclusive, dentro do Guerra Civil, eles fazem uma invasão, né, saem capturando alguns mutantes restantes pra listar eles. Isso, e o Bishop vai pro lado do Homem de Ferro, o Cable vai pro lado do Capitão América. Tipo, foda-se, né, os mutantes mais irrelevantes do lado de quem que o Cifra ficou, né? Cifra é a grafia do acorde. Quando a gente vê a cifra, sabe qual acorde fazer. A Guerra Civil foi uma saga que dividiu o universo Marvel e dividiu os leitores, né, entre o homem de, lado do Homem de Ferro e o lado do Capitão América, porque o Homem de Ferro apoiou o registro dos super-heróis do universo Marvel naquela época que a saga foi lançada em 2006, né? O Homem de Ferro tinha apoiado o registro dos super-heróis depois que acontece um ataque lá dos Novos Guerreiros contra os Novos Guerreiros e acaba explodindo a escola e tal, e todo mundo fica meio que comovido que os super-heróis são um problema e tal, e o Capitão América não apoia, e então começa realmente uma guerra entre os heróis, né? Com todo aquele apelo da Guerra Civil Americana que já teve. Eu queria que o Modeste começasse falando como foi que a sua recepção a essa saga, né? Pra mim foi uma das melhores coisas que a Marvel fez nos últimos 20 anos aí. E antes do Modeste começar a falar, só queria adiantar que não vale fazer analogia de lado vermelho e azul, política, etc. Não, ninguém tá falando de números. Ninguém tá falando de avião, ninguém tá falando de bolsas, de nada, né? Vamos fazer uma bolsa muito fácil para que tua mãe saia nas compras. E no segundo bloco temos um cartãozinho para mamãe também, muito, mas muito fácil, hein? O secretário de defesa, Tony Stark, que era secretário de defesa dos Estados Unidos, que estava apoiando o registro de heróis por conta da cagada que aconteceu em Stanford e por um motivo banal, né? Que os Novos Guerreiros estão fazendo um reality show mostrando eles prendendo o bandido, deles acuam o Nitro e o Nitro explode, que começa toda a cagada e tal. E nesse interim, só teve Guerra Civil porque o Hulk, que é foda, foi mandado pro espaço. Bem nessa época, mandaram o Hulk pro espaço. E o Thor tava no Ragnarok, o jogo online. Primeiro ele jogou League of Legends, e ele jogou e começou a jogar Ragnarok. Tá jogando Tibia. Olá, eu sou o professor Eduardo. Agora eu vou mostrar pra vocês algumas estruturas anatômicas da Tibia. Isso foi uma culminação dos planos da Marvel, que começou com Vingadores a Queda, que foi onde o Thor acabou morrendo no Ragnarok. Vingadores tinha sido desfeito, tinha feito os novos Vingadores. Passou por Dinastia M. Antes disso foi Dinastia M, se não me engano. Ah, não, foi depois, porque os novos Vingadores já aparecem no Dinastia M. E aí foi acontecer Guerra Civil. Foi uma combinação de planos, assim. E foi a coisa mais legal que a Marvel fez por um bom tempo. Eu acho que ainda hoje é bem falada, porque teve uma repercussão muito foda em outras mídias com duas coisas que aconteceram. Primeiro, o Homem-Aranha revelou a identidade secreta. Não que fizesse muita diferença, porque quem sabia quem era Peter Parker? Então só você viu pela cena do Jameson, né, assistindo e desabando. Culminou a Guerra Civil, que foi a morte do Capitão América, que apesar de ser uma morte, como todas as mortes dos quadrinhos, não foi duradoura, foi uma morte relevante, foi muito bem feita e foi também uma saga que o Brian Michael Bendis estava fazendo e que estava sendo muito foda. Que provavelmente veremos uma coisa parecida com isso no cinema mais tarde, não é o foco agora. Mas Guerra Civil foi a coisa mais relevante e mais massa velho desde Guerras Secretas. Guerras Secretas eu não cheguei a ler, porque se não me engano, Guerras Secretas, eles são simplesmente abduzidos por um cara e o cara fala, briga aí. Exatamente. Briga aí, o prêmio de vocês é derrotar os seus inimigos e ganhar tudo que vocês quiserem. É o roteiro de Mortal Kombat, né? As coisas mais relevantes, as coisas mais bacanas foram os tie-ins. Primeira vez que essa fórmula foi usada muito forte pela Marvel, depois virou o de praxe. O tie-in do Quarteto Fantástico é absurdamente bom. Richards fica do lado do Tony Stark. Ele acredita que o registro dos heróis é necessário. O Tocha Humana não tava nem aí pra isso, apoia na rua por causa do que aconteceu em Stanford. E o Coisa, pra não se meter, vai pra França, cara. Ele larga tudo, larga o Quarteto Fantástico e se muda. Enquanto a Sul, o Richards fica pro lado do Capitão América, o Reed fica pro lado dos registros. O Tocha Humana tá internado, mas depois que ele sai do hospital, ele entra pro lado do Capitão América também. E o Coisa larga a mão de tudo, foda-se. Vale salientar que o Tocha Humana, ele tá internado porque ele foi espancado por pessoas, né, na rua. Quando ele tenta entrar numa boate furando fila e tal, e os caras resolvem, por conta do que aconteceu em Stanford e tal, das questões que estão tendo, resolvem espancar o cara e bater nele, né. A diferença grande, acho, de Guerra Civil para as outras grandes sagas que a Marvel fez antes e depois é que são situações relevantes. São situações que aconteceriam mesmo se existissem heróis. É quase uma versão infantil, massa velha do Watchmen, assim. A Marvel acertou na tacada fudidamente, apesar do final sem assim, em alguns momentos. Se bem que o final não aconteceu mesmo no Guerra Civil 8, que é o último. É, o final a gente vai falar mais à frente, mas o final de Guerra Civil, na verdade, é um final ideológico, né? E o final mesmo de fechamento de história vem depois, mas o final dele é ideológico. O resultado final da porrada dos dois, né? Do Homem de Ferro e do Capitão. Acho que uma coisa que destacou também, foi legal assim na história, é justamente o lado inverso do Capitão América, né? O cara que sempre foi o símbolo dos Estados Unidos, tal, que vestia literalmente a bandeira, tá contra o governo, porque ele não concorda com a medida que foi tomada, né? Tony Stark, que é o malandrão, ser o reaça, digamos assim. E o Capitão América, que normalmente é o que segue as ordens, ser o que vai lutar contra o controle do governo. Assim. Essa inversão fica bem mais legal. Em termos de hoje, o Capitão América é o Petralha e o Homem de Ferro Coxinha. Acabei de falar, cara, não faz 10 minutos. Mas não pode fazer esse tipo de analogia. O pior é que o cara que representaria, tipo, reaça, voa, né? É verdade. O Tucano, pássaro. Enfim. A saga, ela começa, né, quando tem essa explosão e a votação da lei que registra os heróis. O que eu acho legal é que a saga é escrita pelo Mark Miller, né? Não lembro agora quem que desenha. Steve McNiven. Maravilhosamente bem, por sinal. Então é repleto de momentos massa velho, como a gente já falou, né? Então eu acho que um dos momentos que eu acho mais impactantes é quando o Capitão América se diz que não vai se registrar e se coloca contra e ele foge, né? Aquela sequência dele fugindo, que até, será que lembrou um pouco no filme do Capitão América Soldado Invernal? Lembrou um pouco não, né? Eles refizeram totalmente, né, a fuga dele do elevador. Né? Que é ele fugindo e surfando um avião, né, um jato lá no final e tal. E depois vai se esconder, né? Então começa a angariar pessoas pro lado deles, né? Eu acho curioso essa saga, essa polarização, eles botaram o Homem-Aranha no meio de uma forma muito bem colocada, né? Um personagem que no cinema não vai ter, pelo menos até onde a gente sabe não vai ter, até o momento. Não se precipite. Não vai ter, ou será que vai? Devia aparecer ele naquela ceninha pós-crédito, só pra galera pirar. Mas olha só, tem outros personagens que agora podem aparecer. Um deles é muito relevante na história, é uma das partes mais bacanas, que é o Justiceiro. O Justiceiro no gibi é muito foda, cara. E o jeito que ele entra e sai do grupo do Capitão América é muito bom. Quando anunciaram, né, que o Justiceiro ia participar a favor do Capitão América, todo mundo ficou questionando de como assim, né? O Justiceiro, que é um cara altamente mata as pessoas, é totalmente contra aqueles pontos que o Capitão América coloca, e ele tá lá do Capitão América. Eu achei isso massa porque colocava como tava o ponto da guerra, né? As alianças que a pessoa tem que fazer no meio de uma guerra pra poder manter o seu ponto, né? Sua luta. Se o Capitão América estava se aliando ao Justiceiro, não vamos esquecer que o Tony Stark estava se aliando ao Wilson Fisk, né, cara? O rei do crime, cara. Não só, ele fez um grupo pra caçar o Aranha só de inimigos do Aranha, depois que o Aranha vai pro lado do Capitão América. Pra tu ver, o Tony Stark é um filho da puta do caralho, né, cara? Como é que esses caras aceitaram ele de volta depois quando ele acabou a Guerra Civil, velho? Muito foda, mas outro momento foda. E eu não sei se quando vocês leram quando saiu aqui no Brasil, eu tava lendo no... Vocês sabem, né? Tava mandando importar. Eu também importei e depois li quando saiu aqui, mas ainda não tenho, não comprei ainda a minha edição. Eu tenho a edição da Salvati, mas o momento puta que pariu foi o momento quando o Thor apareceu. Que tem uma capa, inclusive uma capa que muita gente não gosta, que é do Michael Turner, que eu acho fodida. Capa da edição 3 ou da 4, que é o Thor em cima de um monte de corpos de heróis, assim. Fodida aquela capa do Michael Turner. O Odin cancelou a internet, acabou o Ragnarok. Daí apareceu o Thor do nada, assim, e o Thor mata um gigante genérico negro. Golias negro. Por acaso eu não Golias negro. Mas assim, matou um herói que tava lá do nada, que apareceu do nada, do pó veio e do pó voltou. Não, do nada não. É engraçado que quando eu tava lendo essa edição, que tinha o Thor na capa, você entendia que o Thor ia matar alguém, aí aparece 4 heróis sentados comendo. Se não me engano, é tipo o Capitão América, o Luke Cage, o Justiceiro, eu tô chutando, não sei se são esses 4, né? E o Golias Negro. Um desses 4 vai morrer. Quem você acha que é desses 4 que vai morrer? O Camisa Vermelha do Star Trek, você sabe que esse vai. Exato. Aquele figurante de Lost que nunca falou que fala num episódio, você sabe que ele vai morrer por causa disso. Ninguém sabia que era Clone até aquele momento, assim. Do nada aparece o Thor. Puta, aquilo foi muito foda mesmo. Assim. Coisa muito interessante, eles como vão construindo Tony Stark exatamente como um escroto pilantra, né? Porque. E aí juntou também o Hank Pym, né? Que acabou ficando do lado dele. A zona negativa pra prender as pessoas que fossem contra e tal. E foi criar o Thor. Então, enquanto isso, Capitão América era aliado com outras pessoas. Então foi criando mesmo essa questão de que na guerra tudo é possível, né? O Capitão América tem os caras bacanas do lado dele, tipo o Cage, tá ligado? Galera, gente boa, do Homem de Ferro, tá ok. Hank Pym, Red Richards, quer dizer, só os filhos da puta da Marvel. Os dois batem nas mulheres, cara. O detalhe que vocês não estão se ligando é que o Hank Pym da Guerra Civil não era o Hank Pym. Era um... Mas isso foi depois, né? Vamos fazer de conta que eles nunca fizeram esse retcon. Esse cara era o Hank Pym, né, cara? Depois que eles disseram, não é... Que é invasão secreta, pelo amor de Deus, né? Que saga de merda, então eu não prefiro esquecer aquilo ali. Cara, a ideia era muito boa, não foi bem... Sim. Toda ideia é muito boa quando se cria, né, depois. Nessa saga da Guerra Civil, o Demolidor tava no lado de quem? Do Capitão América. O grande lance é que os heróis iam ter que revelar suas identidades secretas, certo? É só o Homem-Aranha e o Demolidor, né, cara? De resto, todo mundo sabe quem é quem no universo Marvel, porra. E isso no cinema vai ser pior ainda, porque ninguém tem identidade secreta no cinema. Punho de Ferro, talvez. Não, o Demolidor agora vai ter, né? Só. Os heróis da Netflix vão estar nos filmes da Guerra Civil, mas isso é pra depois. Quadrinhos, o Wolverine, ele ficava numa parada meio neutra, né? O Wolverine foi atrás do Nitro, ele não entrou em lugar nenhum, ele não entrou em batalha nenhuma pro lado. Ele tava jogando Top Gear? Não, cara, eles ficaram mais ou menos neutros, né? Porque, na verdade, os mutantes, eles são vigiados. Eu lembro que tem uma sequência muito, muito interessante. Tá um monte de sentinelas do governo vigiando a casa dos mutantes. E eles dizendo, não, a gente sempre lutou contra isso. E você agora tá fazendo exatamente isso, né? Eles ficam discutindo com o Homem de Ferro exatamente porque ele tá fazendo o que eles sempre lutaram contra de ter. Os X-Men sempre ficam meio de canto quando tem essas porra, né? Ah, não sei que seja Dinastia M que foi com os X-Men, né? É, de resto ele sempre fica meio de canto, né? Quer ficar por aqui e tal. Ela fala assim no gibi, vocês é que briga a batalha da espécie de vocês, não vem pedir pra gente se aliar. É, se fode aí. Não sei se eu tô falando merda aqui, porque realmente fez muito tempo que eu li isso, eu não lembro direito. Mas tem uma parada que eles começam a usar os vilões, né, a favor do governo. Os vilões, eles atuam sem se mostrar, de fato, pra poder caçar os heróis fugidos, né? E o Homem-Aranha assume a identidade dele pra poder mostrar a credibilidade e a confiança que ele tem no Tony Stark naquele registro. É quase isso. A parada é a seguinte: o Homem-Aranha tava morando na Torre Stark, o Tony Stark tinha adotado ele quase como filho. É, tava financiando tudo. O Tony Stark tava ensinando coisa pra ele, porque ele tava usando o lado cientista do Homem-Aranha também. Fez aquela armadura louca, né? A Tia May e a Mary Jane estavam morando na Torre Stark, então ele fez aquilo pra apoiar o Tony Stark. Ele muda de lado pro lado do Capitão América quando ele vê que quem tá caçando os heróis não registrados são os antigos vilões. E um dos caras que eles estão sendo caçados e morre é justamente um daqueles caras que assumiu uma identidade que era do Homem-Aranha. Lembram? Quando o Homem-Aranha fez 4 identidades secretas novas, ridículas? Sim, lembro. Um dos caras que assumiu acaba sendo assassinado na frente do Homem-Aranha por um dos antigos vilões. Aí ele muda de lado. E aí ele é caçado. passado numa sequência muito boa, cara, dos vilões perseguindo ele no esgoto. E ele é salvo pelo justiceiro, né? Exatamente. É chovendo molhado. Ah, essa é exatamente essa cena que eu tava lembrando, cara. Que inclusive o justiceiro dá um tiro na cabeça do Hal Lewis. Não me engano, são quatro, eu acho. É, eu não lembro qual edição, mas o Steve McNiven apavora nessa vez. E aí ele larga a armadura e volta o uniforme antigo. Tem até uma cena engraçada depois que eles estão na base lá do Capitão América, que tá o justiceiro e o Homem-Aranha conversando, e eles tipo, pô, não, mas obrigado, você me salvou, não sei o que, o Luke Cage, pelo amor de Deus, arruma um quarto vocês dois. Não, é foda quando entram uns vilões, que assim, o Capitão América tá se escondendo nas antigas bases do Nick Fury, que tá sumido na época. Ninguém sabia que ele tava fazendo trabalho de vigia, né? Quando entra um dos vilões, ah, eu vim aqui me ajudar vocês, o justiceiro, tá, bum! Rojão traseteira. Vilões quererem se aproveitar do registro e irem lá se registrar pra limpar a barra deles também, né? Sim, um monte faz isso. Convenhamos, né? Se você é um cara que usa máscara e você diz, não, você vai ter que se registrar, mas se você se registrar, você fica com as bênçãos do governo, né? Quem não iria, né? Não, por sinal, eu queria perguntar pra vocês, se fosse no mundo real, vocês concordariam com essa coisa do registro? Assim, você acha que seria adequado ou uma coisa realmente necessária de se ter um registro de pessoas com superpoderes, com capacidades especiais ou que atuassem como vigilantes? O mundo real, hipoteticamente falando, com superpoderes, é isso? Exato. Eu seria contra. Depende, eu tenho poder ou não? Se eu tivesse poder, eu não me registraria não, cara. Se você parar pra pensar, se você se registrasse, você se torna obrigatoriamente uma arma do governo, cara, sabe? Então, por isso que eu sou contra. Sabe o que eu acho mais, uma das coisas que eu acho mais fodas na Guerra Civil é justamente que a ideia do registro não é uma ideia ruim. Eu também acho. Como foi colocado as coisas e como foi feito, como foi executado. Mas a ideia do registro, levando em conta o mundo como estava, vamos lembrar o seguinte, é um mundo pós 11 de setembro, um governo americano autoritário, onde as pessoas como eu, que sabem da verdade sobre os Illuminati, sabem que como a gente está sendo vigiado pelas coisas e tal. Eu gostaria de lembrá-lo que, inclusive, o Homem de Ferro é um Illuminati. Então ele é um filho da puta. Ele é um filho da puta, mas assim, a ideia não é ruim. A ideia do controle pelo mundo, como tava e como foi construído tudo antes, assim, desde Vingadores a queda, que o Homem de Ferro faz o que faz na ONU, que rola tudo aquilo na Mansão dos Vingadores, que rola o Dinastia M, que rola o Não Mais Mutantes, entendeu? Aquilo foi sendo construído pra ideia ser uma ideia muito defensável. Apesar de pra mutantes, na época do Senador Kelly, ser uma coisa que todo mundo olhava e falava, torcia o nariz, falava, não, isso vai ser uma merda e tal. Na época que aconteceu a Guerra Civil, pelo como foram construídas as outras sagas anteriores, parecia necessária pelo que aconteceu, pelas coisas como foram. Então é fácil você tomar partido do Homem de Ferro até ele começar a fazer as cagadas. Mas a ideia de registro eu acho uma boa ideia. Big man in a suit of armor. Take that off, what are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. I know guys with none of that worth 10 of you. I've seen the footage. The only thing you really fight for is yourself. You're not the guy to make the sacrifice play, to lay down on a wire and let the other guy crawl over you. I think I would just cut the wire. Always a way out. You know, you may not be a threat, but you better stop pretending to be a hero. A hero? Like you? You're a laboratory experiment, Rogers. Everything special about you came out of a bottle. Eu era a favor do registro, porque eu considerava que no nosso mundo real, para você ser uma pessoa que vai fazer justiça, você precisa de um treinamento, de um preparo, estar registrado, passar por uma sanção institucional, porque os super-heróis num mundo de superpoderes não teriam isso. É, mas eu pensava que a partir do momento que você se registra para o governo, heróis como, por exemplo, o Homem-Aranha, eles deixavam de usar os poderes pra humanidade, pra salvar as pessoas, pra passar a receber a ordem do governo, entendeu? Aí sabe o que ia acontecer? Aí, ao invés dele defender a população, eles iam estar descendo o cacete manifestante na Paulista. Exatamente. Imagina um universo que não teria Estado Islâmico, entendeu? Porra, se você tem super-herói registrado pro governo americano, manda 3 super-heróis lá e vê. Bom, o poder super-herói... Tá, mas não tem super-herói islâmico? Tem que ter, tem super-herói lá também, cara. A coisa como seria como foi colocado no, nos quadrinhos, como seria exatamente a coisa dentro da lei, né? Claro que a gente saberia que teria grupos nas sombras e a mando do governo para fazer as ações. Vocês leram Poder Supremo? Sim, eu li Poder Supremo. Então, Poder Supremo, pô, como que eles usavam o Imperium? Aí pergunto, você leu Top Ten do Alan Moore? Não. Top Ten... Todo mundo tinha superpoderes, né? O uso dos poderes, como o Homem de Ferro colocou e como eles queriam fazer, era fazer uma polícia com superpoderes. Tá distorcendo. Eu concordo, colega, você está distorcendo. O que eles iam dar era um treinamento para evitar o que aconteceu em Stanford acontecesse. Vão dar treinamento, vão registrar e você vai ser um funcionário para ganhar salário. Eles iam ter que receber ordens. A SHIELD é mais filha da puta que o governo. Aí tá, a SHIELD não é do governo americano. Isso que as pessoas não se ligam. A SHIELD é uma força da ONU. Não, a SHIELD é uma força filha da puta. Que todo mundo é SHIELD. Tá aí a gente da SHIELD pra lembrar a gente, né? Aqueles 5 agentes da SHIELD são os únicos agentes legais, cara. O Hank Pym, ele cria o sistema da chamada Iniciativa. Pequenos grupos de heróis por estados, como se fosse uma polícia estadual, com superpoderes em estados para garantir a segurança. Guerra Civil, ele replica, né, nos quadrinhos, essa paranoia que existia após 11 de setembro nos Estados Unidos, né, de vigilância, de controle, de excesso da força policial e a força governamental sobre a população. Então essa iniciativa era isso. É exatamente o que aconteceria no mundo. Acho que o governo ia querer usar do mesmo jeito. Como o Moura falou, né? Usar a polícia pra reprimir, usar a polícia pra fazer outras coisas e tal. Super-heróis também seriam utilizados, claro. Mas seriam policiais. É institucionalizado, né? E quando você institucionaliza uma coisa, você transforma ela em uma arma a favor de uma determinada coisa, né, cara? Dessa determinada coisa. Então, tipo, qualquer um que batesse de frente com a ordem do governo, por exemplo, seria considerado traidor. Se isso tivesse dado certo, ia dar uma merda. E o universo Marvel ia ter se transformado num universo fascista. Se tivesse dado certo, ia dar errado, cara. Então vamos colocar assim, o Universo Ultimate, os Supremos são... São fascistas pra caralho. Vocês estão falando do quê? Do Jeff Loeb ou do Supremos 1 e 2? Do que vale. Tanto que esse é o plot do arco final do Mark Millar nos Supremos. Quando, claro que o Loki engana as pessoas e tal, e cria um outro grupo, mas o plot final é esse, de que os Supremos são uma força policial americana, fascista, que invade países, como era muito criticado na época também pelos Estados Unidos por invadir países como Iraque, Afeganistão e tal. E agora não lembro como é, os Libertadores, se não me engano, o nome da equipe que é criada pelo Loki. Na versão de Supremos de outros países que se consideram oprimidos pelos Estados Unidos, esse cão vermelho ocidental. É só tu parar pra pensar, cara. O único Supremo que não era fascista era o Thor, cara. Que ele falou, não, eu até vou, mas vocês vão ter que perdoar a dívida externa dos países do terceiro mundo. O resto era tudo bem fascistinha e tudo cachorrinho do governo. É, mais ou menos. O Tony Stark, ele tava lá pela porra louquice, né? Tava na porra louquice, mas ele é tão fascista quanto o Tony Stark meio, né, cara? É, mas o Tony Stark no Supremos também não tinha aquele lance dele ajudar em troca de... O lance das armas lá? Filho da puta, quanto? Eles pegaram o Bruce Banner e jogaram de cima do avião, cara. Que exemplo de governo. Tentaram matar o Bruce Banner botando ele no meio de uma plataforma com uma bomba nuclear. Pois é. O Nick Fury foi uma filha da puta o suficiente pra dizer que ele tinha sido absolvido, deu um champanhe pra ele tomar, quando ele tomou tinha sonífero pra ele não se transformar em Hulk, pra ele poder botar ele na plataforma e explodir com uma bomba atômica. Se eu não me engano, a ideia de mandar o Hulk no universo normal pro espaço, né, pra, que é isso que acontece antes de Guerra Civil, é do Tony Stark, se eu não estou enganado. Não, é dos Illuminati como um todo, tanto é que o Pantera Negra não participa e o Namor acha todo mundo, xinga todo mundo filho da puta e vai embora. Se bem que quem foi filho da puta agora foi o Namor que destruiu o planeta da Liga da Justiça. Mas isso é outra história. Vocês não estão lendo o Poderoso Vingadores, né? Cuidado com a merda! Mas isso aí não é merda, não, só. Tem aparência de merda, formato de merda, maciez de merda, cheiro de merda, até gosto de merda essa merda tem. Cara, o Namor é muito filha da puta. E agora existe Cabala. Um dos membros da Cabala é o Thanos. E o outro é a Madonna. Sometimes I sing and dance around the house in my underwear. Doesn't make me Madonna. Never will. Illuminati do mal, agora é liderado pelo Thanos. Illuminati do mal. Como se existe o Illuminati do bem. A Marvel, né, pô? E não é que é merda mesmo? Não falei. E sabe que os Illuminati de verdade, as famílias Rothschild, Rockefeller, todos esses filhos da puta, esses são tudo mal. Marinho, tá? Guerra neguinho. Nós somos a guerra, neguinho. Sofremos a guerra, neguinho. Eles mandaram o Hulk pro espaço, cara. Na boa, eles mandam o Hulk pro espaço. Porque se ele ficasse, a guerra civil ia durar 2 minutos. Mas eles eliminaram o Thor e o Hulk exatamente por causa disso, né, cara? O Grant Morrison, em crise final, ele eliminou o Superman da história, porque com o Superman da história, basta rapidinho. Ele fez uma história tesão pra caralho com o Superman, que aquele Superman. Não, a história é boa, a história não é ruim. Elimina o personagem da história principal pra poder facilitar pra história principal, né? Então isso foi também feito na guerra. Senão você termina, então você acaba a história em 10 minutos, né, cara? Só que assim, por mais que eles tenham eliminado, agora voltando pra guerra civil, a volta toda que a gente deu, mas o Sentinela tá lá, né? O Sentry tem o poder de 1000 sóis explodindo, mas ele não vai merda nenhuma, né? Ele é autista. Eu não consigo. Sentry é aquele personagem, assim, que o cara é poderoso demais, então os caras não sabem o que fazer com ele. Aí ele é aquele personagem que fica na promessa, né? Tem poder pra caralho, ele não usa. É o teu amigo mongol gigante, né? Todo mundo tem um amigo mongol gigante. Ele não bate ninguém, não faz nada, mas se ele ficar brabo... Eu tô brabo. Eu não gosto mais disso. Eu vou te bater na bunda. O Sentinela foi a tentativa de fazer um Superman mais uma, né, da Marvel, só que como ele foi criado para uma minissérie fechada, né, onde ele tinha problemas psicológicos, por isso não ia ser herói, aí depois tentaram utilizar esse e não tinha mais fundamento, não conseguiu fazer ele direito. Cara, a minissérie era boa, só que ele não cabe no universo Marvel, velho. O Dickens, ele reciclou uma ideia da DC, que é o Triumph, que era também um super-herói que tinha sido esquecido, não sei se vocês lembram desse cara. Triumph é exatamente a mesma coisa, cara, feito um ano antes da DC. Vamos botar aquele parênteses, o Sentinela também é um super-herói filha da puta, e do lado de quem que ele tá na Guerra Civil? Do Homem de Ferro. Cara, vocês estão sendo muito direcionados, cara, não dá. Tô com a imagem aqui, quem tava do lado do Homem de Ferro e quem tava do lado do Capitão América. Do lado do Capitão América tem Manto e Adaga, gente boas. Adaga e droga, gente boa pra caralho, vendia droga. Ué, o cara não pode ser gente boa e vender droga? Eles são viciados, eles não são nem traficantes, eles são viciados, eles são dependentes químicos, eles merecem a nossa compaixão e o apoio do governo pra poder sair disso. Tem o Homem-Aranha, gente boa pra caralho, o Falcão, também é um cara muito gente boa, Tocha Humana, o mais legal do Quarteto Fantástico, fora o Coisa, temos o Demolidor, que também é um cara massa, o Hércules, que, cara, é um personagem bem mais divertido que o Thor, inclusive. Por sinal, tem uma cena muito foda do Hércules, que é quando ele tá lutando com o falso Thor, que ele destrói a cabeça do falso Thor, que ele, tu não és Thor, e prada, tu não... Ele é o quê? O clone ou... Clone com robô, né? Tem a Mulher Invisível. Muita merda do Senhor Fantástico na vida. E o Luke Cage, cara, que também é um personagem maneiro pra caralho. O Doutor Estranho se mantém neutro na Guerra Civil. Ele só vai tomar partido nos Novos Vingadores depois, na hora do Reinado Sombrio. Mas ainda assim, ele simpatiza mais com o Capitão América. Tanto que ele vira dos Vingadores Secretos. Toda essa guerra, destruição e não sei o que, clone de um semideus e tal, tal, tal. Porra, o Tony Stark, ele fudeu com a economia dos Estados Unidos fazendo essa merda toda, né, velho? Olha os Estados Unidos depois da Guerra Civil, ficou pior que a do Zimbábue. Foram empreiteiras estrangeiras que reconstruíram Nova York? Não, foi o Eike Batista. Não, foi a empreiteira americana. Toda guerra aumenta a economia. Ah, e o Tony Stark vende armas, por isso que ele queria. Desde que não seja dentro do seu país, né? O resto dos Estados Unidos estava produzindo a mesma coisa. Ah, então o Power Rangers também aqueceu a economia, porque era sempre no mesmo lugar. Com certeza, o mercado de seguro moradia em Alameda dos Angeles é altíssimo. Gente, o que fez o Japão crescer Godzilla, cara? É tipo quando deu aqueles maremotos que destruíram tudo aí, uma semana depois que tava tudo reconstruído em Tóquio, né? Aí um amigo meu falou, nossa, você viu, cara, isso que é país, né? Foi destruição lá, em uma semana tudo reconstruído. Esse cara, mas toda semana tem luta de monstro com robô gigante lá, eles estão acostumados com essa porra. Tá tudo construído porque eles fazem de isopor, nunca viram não como caem os monstros em Power Rangers, os Jaspion, os negócios, o cara cai por cima e sai tudo quebrando assim, numa facilidade. Deve ser uma merda quando dá calor em Tóquio, né, que é derretendo os apartamentos. Monstro derrete como se fosse feito de espuma, né? Guerra, neguinho, nós somos a guerra, neguinho, sofremos a guerra, neguinho. Olha quem é que se aliou a Tony Stark. Reed Richards, que já foi eleito o maior filha da puta das histórias em quadrinho no nosso podcast sobre heróis filha da puta e heróis babacas. O Dr. Sanson, o Leonard Sanson, que é aquele coadjuvante palha do Hulk, que também é um filho da puta. Vamos respeitar que ele tá morto, gente. Ah, não, morreu agora e agora é Sam. O Eduardo Campos não virou Sam. Vamos parar de falar, de fazer analogia com políticos brasileiros. E daí, o Venom. O Venom tá no corpo do escorpião nessa época, não é nem o Sim, e ele é canibal nessa época. Temos o Homem Radioativo, né, aquele japonês filho da puta também. Tem aqui o Mercenário. Só gente boa, cara. Tem aqui, eu acho que é Electra ali no fundo. E a Vespa. Então, quer dizer, Só os babaca, filha da puta, coxinha, ficaram do lado do Homem de Ferro. E o pessoal, gente boa, os heróis de verdade, ficaram do lado do Capitão América. Encerro minha defesa ao lado do Capitão América. Mas vocês estão sendo parciais, porque aí é nessa cena que aparecem só esses. Mas tá o Magnum, que também é legal. Caralho, namorado da Mônica? Ah, foda-se, não tem como defender, vai tomar no cu. E convenhamos, os fugitivos e os jovens vingadores estão todos do lado do Capitão América. Quer dizer, a juventude também tá do lado do Capitão América. Até porque os fugitivos são fugitivos, né? Então tô fugindo sempre. Sim. Eu tô do lado de quem tá fugindo. Vocês estão esquecendo quantas vezes o mundo foi salvo por Reed Richards. Vocês são muito ingratos. Nunca, cara. Isso é um merda. A única vez que ele salvou o mundo foi quando ele chegou pro Galactus e falou: ah, tem a arma aqui que vai te matar. O Galactus esperava mesmo. Tem, eu vou te matar, tá, então eu vou embora. Nem tinha arma de verdade, nem sabia usar aquela porra daquele nulificador total. Nem tinha bala. Ele podia muito bem ter aprendido a fazer finais, né? Gosto do final da Guerra Civil, né? Não acho nem. Eles vão pra porrada final em Nova York, né? No centro de Nova York. Começa a ter a porradaria de herói, começa a destruir tudo. Aquela coisa do Power Rangers, do Estados Unidos. Man of Steel. É, do Man of Steel. Os caras começam a destruir tudo e a coisa vai ficando cada vez pior. E então a própria população começa a ficar revoltada com isso. E tem um momento onde elas se seguram, né? Eles começam a porrar o Homem de Ferro. Começa a destruir a armadura mesmo, o Homem de Ferro já. O Homem de Ferro já tá quase derrotado. Aí o Tony Stark diz, ó, termine logo o que você quer, né? Acabe logo com isso. Me mate, praticamente, ele diz. E a população pega, segura o Capitão América e tal, aí ele pega, começa a perceber a merda que tá ficando pior do que já tava e se entrega, desiste de lutar. Diz, ó, melhor eu preso do que isso continuar e a coisa só se tornar pior, porque ele vê que a coisa vai ficar pior e nunca vai acabar. Eu gosto muito desse final, acho ideologicamente. Sim, falando, acho final... extremamente ideológico, tipo, o Capitão América abriu mão do ideal dele pelo bem da população, digamos assim, tipo, tá, cara, foda-se, você ganhou essa merda, mas vamos parar de fazer essas pessoas pagarem pela nossa briga, sabe? E ele vê que o público apoia, né? Ele diz, se o público apoia, se a coisa tá ficando pior e isso vai sempre continuar, melhor eu me entregar. Eu tô vendo aqui que o Modesto tá sendo desmoralizado nesse podcast, né? Qual é a novidade, né? Por que você não gosta desse final, Modesto, então? Porque fica uma conclusão muito vaga. A questão não é que eles tinham que se matar, não é isso. A questão é que nada se resolve ali. As coisas vão ter consequência depois, ótimo, normal, legal ter consequência depois. Mas, de repente, o troço acaba do nada, assim, ele vê aquela situação, para, mas o Capitão América vai morrer só no gibi do Capitão América, ou a parte da iniciativa só vai ter uma conclusão depois no gibi dos Vingadores. Sabe, nada se resolve, nada se fecha. Parece que cortaram no meio porque tinha um prazo pra ser entregue. Eles queriam ganhar mais dinheiro, né? Mas eu acho que, tipo, dá o final ganhou lá do Homem de Ferro, por W.O., sim, mas ganhou. Além desse final do que a gente falou agora, né, ideológico e tal, e de que no final o Homem de Ferro ganhou, eu vejo por mim como uma boa metáfora pra o que é a nossa vida, né? Porque, tipo, muitas vezes o lado errado ganha. E as consequências que vêm depois são piores, você percebe isso bem. Até a própria revista vai colocando, né, que vai botando o Homem-Aranha volta a usar o uniforme negro em luto por isso, vai surgir novos heróis que eles vão colocando, e tem até uma cena, a cena final mesmo, que eu acho bem interessante, é de uma garota lá na SHIELD, que diz que o Homem de Ferro, que o Tony Stark, que ele arriscou tudo pra nos levar até o futuro, que deu pras pessoas novos heróis de quem elas podem acreditar novamente, e ele diz, ah, o melhor ainda tá por vir, querida. E isso é uma promessa, então sempre fica na promessa de que o melhor tá por vir. Esse fechamento eu achei muito interessante. Essa menina que você tá falando é a mãe do menino que morreu na explosão em Stanford. Que o Homem de Ferro vai no velório do filho dela, ela cospe na cara do Homem de Ferro, faz um monte de coisa, faz aquele barraco na frente da imprensa e tal. E ali é que ele vira a favor do mesmo, do controle. Que é um merda. Que argumento bom, Moura. Capitão América depois, na história dele, é preso, aí tem uma história especial onde ele acaba sendo morto e todo mundo acha que é por conta exatamente da Guerra Civil, aí depois eles criaram toda uma história louca lá e depois ressuscitaram ele de uma forma louca e tal. Tiro que não matou ele, na verdade, o tiro jogou ele pra ele viver outras vidas no passado e não sei o que. Velho, as piras desses escritores de quadrinhos é muito foda. O Batman pode tomar um tiro que ele fica voltando no tempo. Os dois casos foram ridículos, eles aconteceram ao mesmo tempo. Os ajudantes deles, que voltaram dos mortos, assumiram os mantos deles enquanto eles ficavam viajando no tempo. Depois os dois voltaram mais ou menos ao mesmo tempo, recuperaram seus mantos e os seus ajudantes passaram a ser então novamente ajudantes apenas. nos dois casos eram para eles morrerem e morrerem, não tinha essa coisa de voltar, né? No caso de Crise Final foi imposto diretamente, de fato. No outro, porque sabia que o Capitão América ia ter que voltar, e contando o que aconteceu com o Bruce Wayne lá nas histórias dele, eles resolveram copiar a história para poder fazer do mesmo jeito, né? Brubaker, né, que fez essa fase do Capitão América e que fez essa morte do Capitão América, ele fez uma história que, nessa história, que ela fecha de fato a coisa da Guerra Civil. Ele morre pela sua causa, assim. Ali, simbolicamente falando, é a morte do ideal americano de democracia, né? Capitão, construir um mundo melhor às vezes significa destruir o anterior. E isso cria inimigos. O preço da liberdade é alto. E é um preço que estou disposto a pagar. É assim que termina. Tudo acaba agora. Parece que é você que dá as ordens agora, capitão. Pode apostar. Então, como a gente falou aí, chegou ao final de Guerra Civil, então a gente vai falar o que motivou exatamente a gente fazer esse podcast, que é a notícia de que vai ter a Guerra Civil, de fato, no filme do Capitão América 3, né? Que vai ter o Homem de Ferro, vai ter o Capitão América provavelmente se enfrentando, e provavelmente por conta das consequências da cagada que vai ser o Vingadores 2, né? Que o Homem de Ferro vai criar o Ultron, e vai ter uma batalha, e isso vai dar uma merda do caramba, e vai polarizar o universo dos heróis no cinema também. Como vocês receberam, como vocês acham que vai ser isso, né? Curti demais a ideia, porque eu acho que vai ser a coisa mais acertada que a Marvel fez no cinema até agora, que é que vai deixar essas histórias da Marvel na cabeça de todo mundo. Bom, eu não posso reclamar de nada dos Vingadores, do filme Os Vingadores, que eu acho ainda melhor adaptação de quadrinhos até hoje para cinema, melhor para mim que Cavaleiro das Trevas. Vai ser muito legal o lance de ter consequências reais, fodas, como teve consequência do que aconteceu em Capitão América 2, assim. E agora isso virou uma bola de neve e vai ficar cada vez maior. E com a expansão do universo Marvel, não só no cinema, mas também na TV, com os personagens que vão fazer parte do universo, vai ter gente para fazer uma mini guerra civil, né? Não vai ter todo tipo de herói que tinha, não. A ideia, o conceito vai estar ali. E quando saiu a notícia hoje que o Robert Downey Jr. estava assinando para isso, para fazer Guerra Civil, e o jeito como foi, assim, deu para ver como a Marvel, apesar de ter tudo mais ou menos planejado, ela ainda consegue adaptar as coisas. Porque não sei se vocês sabem, o Robert Downey Jr. ele ia fazer só uma ponta em Capitão América 3. Ele falou que não queria, ele queria fazer uma participação maior. Um dos caras da Marvel, não lembro quem foi, falou: não, manda ele embora. Aí o Kevin Feige bateu o pé e falou: não, pague o que ele quer e dê um papel decente pra ele. E aí que foi rolar a Guerra Civil. Então o que vai acontecer mais ou menos? O plot que tá sendo falado. Vai ter acontecido o Ultron agora. O Tony Stark criou o Ultron, que vai ser uma força de policiamento do mundo. Isso vai dar merda. Vai acontecer uma grande cagada em Nova York. Posso falar spoiler ou tem que segurar isso? Tu já viu o filme? O pessoal do Omelete foram visitar o set e eles soltaram um baita do spoiler. Então, peraí. Alerta de spoiler. O Ultron no final vai se juntar, todos aqueles robôs vão se juntar pra formar um Ultron gigante. É, o Tony Stark vai fazer um robô gigante onde vai cada um dos heróis controlando. E eles vão chamar o Megazord. E eles juntam suas armas, tá ligado, no final. Eles põem um escudo, assim, o arco, todos juntos, eles formam uma bazuca. Eles falam: Grand Canyon Avengers! Aí sai o raio, explode, e o Tron explode em vários fogos de artifício. Caralho, isso ia ser muito, muito inovador. O grito, avante Vingadores, aí tu expôs assim, né, cara, grandão. Puta, ia ser muito foda. Esse Ultron gigante vai destruir boa parte de Nova York, sendo transmitido pro mundo inteiro. Vai ser o ápice do filme. Que bosta, mas vamos ver como eles vão fazer. E a partir daí, toda a opinião pública vai ficar contra os heróis. E a partir daí que vai vir a história dos registros, que vai ser no Capitão América 3, que vai ter todo esse lance do começo da Guerra Civil. E o que tá pra começar a Guerra Civil seria a morte, não do Capitão América, mas do Homem de Ferro. Porque daí o Robert Downey Jr. aproveita pra vazar da franquia. Tá no final de Guerra Civil, tu quer dizer, não? No final do Capitão América 3, antes do Vingadores 3, Guerra Civil. O Capitão América 3 que vai ser Guerra Civil, segundo eu li na notícia. É, Capitão América, o nome provisório é Fallen Sun. Não, são dois nomes provisórios, assim, que eles estão cogitando. Fallen Sun e Guerra Civil. Como que vai ser Guerra Civil? Sim, porque a notícia que eu li é que então, o filme... Não, diga. Não, que diga. Quando a gente repara, diga. A minha referência do plano de rap é do Z, Sandy Jr. Fala muito sobre nós. Cara, a notícia que eu li, o Capitão América 3, que vai ser uma adaptação de Guerra Civil. Não tem nada de ter o Vingadores 3 Guerra Civil. Mesmo porque não faz sentido Guerra Civil com o Capitão América e sem o Homem de Ferro, cara. Tem que ter o Homem de Ferro e o Capitão América. Até porque o Vingadores 3 tá caminhando pra ser com Thanos, né, cara? Então, cósmicos e tal. Então, e a gente sabe que esse Guerra Civil aí vai surgir exatamente no mesmo ano do Batman Superman. Provavelmente resolveram até botar isso por conta da porradaria, né? Tipo, tem dois maiores heróis do cinema porrando junto com os outros. Os dois maiores heróis lá da outra produtora, que é o Warner, se porrando no mesmo ano, né? Placar geral, então, galera, 3 Modeste 0. É, vou fazer aqui. A guerra se viu todas contra o Modeste, né? Uma guerra que nunca se viu. Uma guerra que uma vez a gente tava andando de carro, em 7 dentro do carro, assim, né? Aí passou um carro da Polícia Civil. Aí um amigo meu, caralho, cara, Polícia Civil pode multar? Cara, civil pode, se não viu, eu toque embora aqui dentro. Uma guerra que nunca se viu. O tema do podcast tem que ser esse, cara. Ai, Jesus. Melhor que o Danilo Gentili, tá provado. Vou arrancar pra você, Danilo Gentili. Vou pegar você e te dar bofetadinhas na sua cara. Vou pegar você e enfiar o dedo no seu olho. Tá, garotinho? Vai brincar de casinha. Tá? Vai brincar na casa da vovó. Tô com ódio. E você, Moura, como é que você recebeu essa notícia, já que você vem falando disso aí há muito tempo? Eu achava particularmente que ia ser lá pro Vingadores 4, alguma coisa, e os caras jogam agora pro Capitão América 3. Como é que você imagina isso aí? Eu li a notícia, eu apontei pro monitor e falei, chupa, eu falei que ia ser assim. Eu acho que depois de Vingadores 3, eles vão dar meio que uma renovada. Não tô dizendo que eles vão rebootar, porque eu acho que eles não vão rebootar. Isso a gente até falou no outro momento a Arev, então eu não vou me repetir. Eu acho que eles vão renovar usando outros personagens ou, né, mudando um pouco o foco dos que ficarem. Eu tava levando pra isso, cara, porque ninguém me tira da cabeça que aquela fala perdida no meio de Capitão América 2, quando ele vê os propulsores aquelas naves lá da SHIELD que vão metralhar todo mundo, que ele fala, ah, isso aí é coisa do Tony Stark, que é filha da puta. Aí o Fury fala, ah, dá uma mexida aí na chupagar e presta isso pra gente. E, cara, tu já vê então que o Tony Stark tava ligado nas treta da merda que a SHIELD ia fazer e que o Capitão América não concordou. Por ali tu já diz, Guerra Civil. Como que é o Nick Fury lusitano aí que você fez? Fez o manézinho da ilha. Oi, isso aí, rapaz. O Tony Stark mexeu nisso aí. Fez umas coisas muito loucas. Isso aí vai ser a coisa mais querida quando sair voando. Isso aí, quando sair voando, vai ser a coisa mais querida. Aí o Capitão América responde, ui, estou por mim, esse menino. Oi, tu bicho. Que bosta. Versão brasileira, Floriano Peixoto. E tu, Zé, o que você é? Deixa eu terminar, você permite o Moura terminar? Permito, doutor senhor. Bicho grosso. Aí, eles vão apresentar muito personagem agora, antes de Capitão América 3, no caso. Vai ter a série do Demolidor, vai ter a série do Punho de Ferro, vai ter a série do Luke Cage, da Jessica Jones. Dá pra fazer uma guerra civil. Mesmo no Agente da S.H.I.E.L.D. está apresentando personagem novo. Tá apresentando personagens novos do Agente da S.H.I.E.L.D. Vai entrar a Harpia, né, no Agente da S.H.I.E.L.D. O lance do Ultron ser a ameaça e ser o Tony Stark criou e tal, tudo já vai meio que construindo a ideia de que eles vão não vilanizar o Tony Stark, mas jogar ele para um lado em que ele vai acabar indo de encontro para o Capitão América. Faz muito sentido, tipo, ele fazer mó cagada, aí ele ficar com o cu na mão da cagada que ele fez do Ultron, e ele dizer, não, mas agora eu vou ter que me remediar, vou ter que limpar minha barra. E daí ele ser a favor do bagulho do registro, ou seja lá qual for o mote, né? O estopim, eu adoro usar a palavra de hoje, é estopim. O estopim da Guerra Civil. E ele acabar apoiando o governo, porque ele tá com o filme queimado. Porque a gente sabe que o Tony Stark é um cara meio que, né? Por mais que ele seja rebeldezão, ele, queira ou não, ele é um milionário que depende, né? Do governo americano, entre outras coisas. Até nos filmes eles sempre colocam que ele é uma pessoa que quer reconhecimento, né? Quer que as pessoas gostem dele. Reconhecimento. E outra, mas outro estopim pra isso do Homem de Ferro também é o fato de que o governo tá sempre policiando ele. E ele tá sempre indo contra o governo. Aí quando ele faz o Ultron, ele vai dar argumento pro governo apontar o dedo e falar: ó, oh, filho da puta, o que que tu fez aí, eu sou caga-pau de merda. No final do Capitão América 2, a mulher, o pessoal faz: mas por que vocês não, a gente não vai pegar vocês? Aí a mulher, a Viúva Negra, diz: não, porque vocês sempre vão precisar da gente. Sempre vão precisar da gente, tá fazendo algumas coisas. Você vê, no teu segundo pro terceiro, isso vai se inverter de uma forma muito boa, né? Muito interessante, assim, vai ser bem curioso. Agora eu queria saber do Zenon, o que é que ele achou dessa história, dessa notícia. Caguei, pra falar a verdade. A única coisa é que, porra, vai ter que torcer pro Capitão América, né? Sendo que o Tony Stark nesse universo dos Vingadores é bem mais legal do que o Capitão América. É relativo, cara. Eu achava isso até Capitão América 2, porque o Tony Stark tá meio um chatinho, assim, Homem de Ferro 3, e o Capitão América tá fodão em Homem de Ferro, em Capitão América 2, cara. Não, Homem de Ferro 3 é estupim. É. Saiu o gosto do Homem de Ferro 3? Não, não tô dizendo que eu gosto do filme, mas digamos assim, vamos dizer assim, personagem que tá sendo construído, porque, pô, todo o universo Marvel tava, sem dúvida, até chegar Vingadores, mais ou menos, baseado na popularidade do Robert Downey Jr., né, cara? Véi, tu vê que em Capitão América 2 eles começam a construir o Capitão América como um ícone de heroísmo que o Homem de Ferro não é. Tá ligado? Mesmo que o Homem de Ferro seja, porra, legalzão, divertidão, ele não é um ícone de heroísmo, ele não é um baluarte. Aí, ó, outra palavra do dia, baluarte. Baluarte da bondade, assim, né? O Capitão América, sim. O Capitão América é aquele cara que vai lutar pelos ideais, pela justiça, pela liberdade e tal. Cara, isso foi obviamente construído em Capitão América 2, e exatamente pelo fato de botarem a culpa da cagada toda de Vingadores 2 no Homem de Ferro, tu já vê que eles começam a puxar o Tony Stark pra baixo, até porque eles vão ter que, mais cedo ou mais tarde, deixar o Robert Downey Jr. a voar e colocar outro personagem no lugar dele, que é o que eles estão fazendo com o Capitão América já. Esse meu comentário sobre o filme, eu acho que foi o comentário mais bosta de toda a história do podcast Vareva. Parabéns, eu concordo. Eu, inclusive, acho que devia mandar fazer um troféu e dar pra você. Eu peço pra ele dar uma desculpa. Não, desculpa. Cara, mas isso que o Moura tá falando, até algumas pessoas estão cogitando que se isso não foi arquitetado até pelo próprio Downey Jr. pra ser essa coisa dele participar do filme, do Homem de Ferro, do Capitão América e tal, foi arquitetado pra ser exatamente o estopim, né? Ele sair do cinema, sair do personagem, né? Porque a questão do salário dele tá gigante, ele tá ganhando dinheiro, ele fala até em ser diretor de filmes da Marvel, ser produtor da Marvel depois, né? Então dizem que ele pode muito bem ter conseguido, junto com os diretores, com as pessoas, com a Kevin Feige e tal, ser organizado. Olha, não, vamos fazer isso pra poder o personagem sair depois da história, de uma forma melhor, né? Não sair por qualquer coisa. E aí muita gente tá perguntando, mas isso aí não será que é um problema também pra Marvel? Se mostra como um problema, porque a Marvel não estaria dando um passo maior que a perna, começar a fazer isso logo do Guerra Civil, logo agora, por exemplo, por conta de um ator? Não sei se é só por conta de um ator, gente. Tem uma negociação que ninguém tá dando muita bola, mas que tá rolando, e isso tá sendo falado faz tempo, que é justamente a joint venture da Sony com a Marvel. Que melhor oportunidade pra você introduzir o Homem-Aranha no universo cinemático da Marvel do que esse? Tá, ninguém tá falando, você não escuta o Momento Areva, né? Não, você não tá entendendo. Tipo, ninguém tá dando muita bola pra isso. A gente comenta entre nós assim, e tal, no Momento Areva. Mas assim, você não vê ninguém dando muito pitaco nisso. Tá muito armado pra ser isso. Aí é o que eu me pergunto, também já vi algumas pessoas perguntarem, mas não seria um risco pra Marvel? Eu não acho ruim, até acho bom a Marvel se arriscar, mas não seria arriscado pra ela mudar de novo assim, o status quo dela tão rápido? Ele mudou uma vez, já vai mudar de novo, ficar mudando o status quo dos personagens, da história, tanto, ainda mais que teve o Guardiões da Galáxia, que cria uma história diferente, uma pegada diferente. Não seria arriscado pra ela? Não, por conta do plano que ele já tem meio que armado. O que vai acontecer em Vingadores 2 no começo? O Hulk vai se descontrolar. O que aconteceu em Guerra Civil? Mandaram o Hulk pro espaço, certo? O que tem no espaço? Guardiões da Galáxia. Você manda o Hulk, cara, você consegue fazer essa junção dos universos, mandando o Hulk pro espaço, encontrando Guardiões da Galáxia, e você consegue manter essas coisas aqui na Terra a parte disso. Você consegue manter esses dois universos separados e juntos ao mesmo tempo. Não, eu não consigo imaginar o Hulk no universo do Guardiões da Galáxia, cara. Eu também não. O que eu acho? Minha opinião, que modéstia à parte, está certa. Eu acho que eles vão introduzir os Guardiões da Galáxia. Pelo contrário, vai ter Guardiões da Galáxia 2, tem aventura lá, sei lá, vão descobrir que o pai do Star-Lord, na verdade, é o Dr. César. Eles vão... Aí referem isso mesmo. Aí eles vão para os paranauê de que o Thanos vai vir pra Terra porque tem, sei lá, porque ele tem que pegar a última joia do infinito que tá no cajado do Loki, alguma coisa do tipo, que tá com a Hydra, e daí eles sabem que o Thanos vai vir pra Terra, o Star-Lord vai dizer, puta, vamos fuder com o meu planeta, vamos pra lá. Eu acho que isso vai ser o mote dos Guardiões da Galáxia virem pra Terra pra avisar que o Loki tá vindo e que o bicho vai pegar. Vocês também estão esquecendo de uma peça muito importante nisso tudo, que é o Howard the Duck, né? Não, sacanagem. Seria maneiro o Howard the Duck vir de carona com eles. Eu não acho que eles vão descartar o Robert Downey Jr. agora, tanto que eles estão negociando um papel pra ele em outro filme. Ele vai estar em Vingadores 3, de certeza. Porque eu acho que vai dar a merda do cacete. O Tony Stark vai ser vilanizado em Capitão América 3, porque, cara, o filme chama Capitão América. Se o Homem de Ferro vai lutar contra ele, o Homem de Ferro vai ser o vilão. Isso é óbvio. Em Vingadores 3, chega o Thanos, aparece o Guardiões da Galáxia, dá uma merda do cacete. Por algum motivo, vamos supor, porque não tem aquele boato de que Vingadores 3 vai ser dividido em dois filmes. As pessoas estavam exatamente falando que duvidavam, exatamente por causa da negociação de cachê, né? Você não pode simplesmente fazer um filme dividir em dois e pagar um cachê só. Você tem que pagar o cachê de dois filmes. O que, que eu acho que eles podem fazer? No final de Capitão América 3, bota que o Capitão América foi preso, o Tony Stark mandou tudo as favas, se aposentou porque, sei lá, porque se arrependeu. E você tira, cara, o Chris Evans e o Robert Downey Jr., pelo menos temporariamente. Faz um Vingadores 3 parte 1, em que a equipe que sobrou enfrenta o Thanos, toma um cacete federal, e daí o Homem de Ferro e o Capitão América tem que voltar pra ajudar. Aí você tem os dois num filme só, que seria na segunda parte de Vingadores 3. E no final, o Homem de Ferro, como todo bom ex-vilão que tem que se redimir, morre pra salvar a Terra do Thanos, e pronto, tchau, Robert Downey Jr. Então aí você já tá colocando também o fato que o cara que faz o Bucky lá assinou pra 9 filmes, né? Sim, ele, mas daí eu acho que ele vai ser o Capitão América de Vingadores 3, parte 1. Peraí, então, o cara que faz o Bucky tem contrato pra 9 filmes? Isso. Quantos anos esse cara tem? Ele é novo, ele não tem nem 30. Ele tem contrato pra 9 filmes. A Viúva Negra, eu não sei porque esse cara, Scarlett Johansson, ela já tem um contratinho maior. Mas assim, todo mundo que tá entrando agora, o cara do Kick-Ass, que vai ser o Mercúrio, Feiticeiro Escarlate, todo mundo com um contrato pra um monte de filme. O Máquina de Combate não precisa nem aparecer o ator direito, é só colocar a armadura, tá bom. Os caras têm um plano, assim, pra fazer coisa. O Paul Bettany vai fazer só a voz do Visão, então ele pode fazer ad eternum. Tem mais uma coisa que a gente não colocou que vai ser importante nos filmes. Os milagres, entre aspas, que são os que seria os mutantes do universo Marvel, vão ser inumanos. Não necessariamente. Porque em Agents of S.H.I.E.L.D. eles já estão colocando pessoas com poderes e eles não falam, não tem nada a ver com nuvens terrígenas ou coisa do tipo. Eles são simplesmente gifted. Até curti esse termo, achei bem sacado. Assim, não, sim. Não, como é que é? Traduziram na legenda agora? Esqueci. Dotados, né? E o Kid Bengala também é. O Holmes, Kid Bengala. Ai, que delícia! Até na primeira temporada eles não faziam muito isso, de botar pessoas com poderes. Aliás, eu acho que eles botaram pouquíssimos, né? Nesse, o mote tá totalmente nisso. No primeiro episódio apareceu o cara que tem o melhor codinome da Marvel, que é o Homem Absorvente. Capitão Motes. É, o arqui-inimigo da Mulher Sangrenta, né? Que nojo. Episódio 3, eles colocaram o Nevasca. Não tem nada de nuvens terrígenas, nada. Eles são aquele clássico origem de super-herói ou super-vilão de quadrinhos. Acidente, ganhou poderes por causa do acidente. Então, provavelmente, isso é o que vai ser a explicação do Mercúrio da Feiticeira Escarlate. Um acidente, os dois ganharam poderes, bababá, tá aí. Mesmo porque, dentro da série do Agents of S.H.I.E.L.D., que o Ward, né, conta pra eles? O que a Hydra faz? A Hydra vai atrás de pessoas com poderes, tenta convencê-las a se unir a eles. Se elas não aceitarem, eles tentam capturá-las. Se eles não aceitarem, elas matam Gifted. E provavelmente foi o que eles fizeram então com a Feiticeira Escarlate e o Mercúrio. Eles capturaram ou convenceram os dois a se unir a Hydra. Dizendo que pra entender o universo cinemático da Marvel, eu vou me obrigar a ver a gente da Shield, tá bom? Não, não precisa. Na verdade, não precisa. São aqueles easter eggs, tá ligado? Tipo, vendo o Agents of Shield, você já prevê o que vai ser dito provavelmente em Vingadores 3, que eles foram capturados pela Hydra ou que eles foram recrutados pela Hydra. Você não precisa obrigatoriamente assistir, só que já vai saber antes. Por sinal, a Hydra é uma organização secreta. Ele tem um prédio onde tem na parede dele um símbolo gigante dela. Isso. Na hora que aparece o símbolo gigante na parede, eu quero imaginar, assim, você entrar num escritório e ter PCC pintado, assim, um logotipo lindo, PCC. Comando vermelho em letras garrafais, assim, na entrada do prédio. O Moro já falou bastante aí sobre o que ele acha que a visão dele vai ser do filme, e você, Modeste e Zenon, o que, é que vocês esperam desse filme? Eu concordo com o Moro. Eu grudei no teto quando li a notícia, acho que vai ser do caralho. Não tenho receios assim por enquanto. Todo mundo fala, ah, a Marvel não errou. Punisher Warzone mandou lembranças. Mas assim, a Marvel tá fazendo tudo muito bem planejado, eu acho. A Marvel tá fazendo tudo bem calculado. E eles não iam meter os pés pelas mãos com Guerra Civil. Não pegaram esse nome à toa, eles não vão fazer essa história à toa. Desculpa, chupa DC de novo. Vocês vão colocar Batman Superman pra disputar com o Capitão América 3. Lamento. Fala a sua opinião pra gente, Marcelo, já que a minha opinião aqui é equivalente a um caminhão de merda. O Capitão América 3 não vai ser uma guerra com todos os heróis, como alguém, o pessoal possa pensar por conta de ser a Guerra Civil. Acho que a Guerra Civil vai ficar no sentido de ser uma guerra entre os heróis, mas mais ideológica. Vai ter a discussão entre o Capitão e o Homem de Ferro, e umas porradarias dele entre eles e tal. O debate mediado pelo William Bonner, né? Que dele enfia a mão naquela cumbuca e tira... E agora, registro de super-heróis, candidatos. Provavelmente vai ser muito parecido com isso aí que o Moura falou, de destruir a imagem do Homem de Ferro, de fato, pra depois ele se redimir morrendo numa luta contra o Thanos. Donald Jr. sair do cinema. Concordo que a Marvel tem que realmente dar um certo ponto, deixar todos esses personagens de lado e botar os que estão lançando agora como o foco principal, até porque se cria uma outra geração de pessoas querendo ver esses filmes, então não vai ficar preso aos mesmos atores. Eu espero muita coisa, porque já sabe-se que os irmãos Russo, que fazem o Capitão América, vão fazer provavelmente Vingadores 3 também. Provavelmente os filmes realmente vão ser muito conectados, e os caras são ótimos diretores, a gente viu agora, nesse segundo filme, principalmente o Capitão América, e eu só posso esperar coisa boa desse filme, né, da Marvel, né? E a música boa, a trilha sonora vai ser boa, né? Eu quero muito ver o Rocket Raccoon, Tony Stark interagindo, e o Tony Stark chamando ele de Alvin. Cara, seria muito engraçado essa interação, né? Porque o Star-Lord era um humano em outros planetas, e tava acostumado a ver alienígenas, mas tipo... Porra, os Vingadores não estão acostumados a ver um Homem-Árvore e um Guaxinim, né? Velho, eles vão fazer essa interação. Você tem alguma dúvida que Guardiões da Galáxia e Vingadores vão se encontrar? Não tem a menor dúvida. E a interação entre o Vin Diesel e o Vin Diesel? Ele vai fazer a voz do Groot e o Raio Negro. O Raio Negro não é mudo? Ele não vai poder nem falar. Não vai ter um papo cabeça entre uma Árvore e o Rei. Qual a interpretação? Uma ele vai ficar olhando sem abrir a boca e no outro ele vai ficar... I'm Groot. Pronto, essa é a interação deles, já te adiantei. Obrigado. Pois então a gente vai terminando esse podcast falando sobre Guerra Civil, falando sobre ideologias, falando sobre política mais ou menos, mas vou comentar mais nada além disso, porque senão os comentários vão se tornar outra coisa. Manda e-mails pra gente, é contato@areva.com, vá lá no Facebook, que é @areva com 2As, no Twitter, que é @areva com 2As, dê suas opiniões, fala que lado você ficou quando leu a Guerra Civil, do Homem de Ferro, do Capitão América, o que você espera do filme novo aí, da saga que vai pro cinema. Nos vemos no próximo podcast daqui a 15 dias, ou no Momento Areva daqui a uma semana. Ficamos por aí, nos vemos depois e o Areva!